que vive solo en mí. En cada momento, día y noche así. Y si estoy hablando en vano, y no estoy ni comprende, ahora ya no importa, no, no, solo tengo que creer que otro amor vendrá. Si hoy estoy muriendo, otro amor vendrá, otro amor mejor. Otro amor vendrá, porque voy a dedicarme a ti y sin ti para ser feliz. Otro amor vendrá y más que sin ti. Puede ser tan falso y puede ser tan cruel. Y yo que moriría porque tú me fueras bien. Y si estoy hablando en vano, y si estoy hablando mal, ahora ya no importa, no, no, no. Lo que quiero es terminar con otro amor. Deixa eu ouvir aqui o grito dessa galera massa. Boa noite, Natal! Sobe esse canhão para me ver essa galera aqui. Apaga esse canhão aí que eu não tô vendo ninguém. Para nós que fazemos a melhor e maior, a mega estrutura musical de todo o Nordeste, graças a Deus, considerada a super qualidade de som de todo o Nordeste, Impacto 5. E junto com vocês, a gente matando a saudade, a galera pergunta sempre onde a gente está. Estamos fazendo uma turnê pela Paraíba, Pernambuco. Estávamos de férias, vamos voltar agora. Eu quero agradecer a Vami Mendonça por ter cedido a casa e também os melhores camarins da noite. Valeu, Vami. Os camarins foi show. E quero agradecer a cada um de vocês, tá certo? Quem quer Impacto 5, levanta a mão! Vamos embora!